Salvador, tá? 3561. 3561 Brasília, qual nível? 360. 36, guarde cópia. 940, pronto pra cópia? 940, né, escuta? 40 autorizado, Guarulhos, nível 380, Aerovia Peruí 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da Eldiné. Controle 1935, torre 186, transponder 5037. Autorizado, Guarulhos 380, Upper Whisky 50, decolando da 10, curva direita, saída da El, transição de NER. 1935, controle 186, torre 5037, o transponder 1940 da Gol. 940, correto, recorte pronto. Pronto a cópia? Pronto cópia, 3603. 3603, autorizado, Guarulhos, nível 34, Aerovia Peruí 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da Eldiné. Controle 1935, torre 186, transponder 5052. Ativo autorizado, Salvador Guarulhos, 340, Peruí 50. Decolada 10, com curva direita, da Eldiné a saída. 1935, controle de saída, 186, torre, 5052 no transponder, tá? 3603. 3603, correto, reporte pronto. Vai reportar quando pronto, 3603. 3197, pronto, a cópia? Tá pronto, 3197. 3197, autorizado Galeão, nível 360, Aerovia Pesolu 14. Decolagem 1-0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 1935, torre 186, transponder 5046. Autorizado Galeão, nível 360, via Presolu 14, decola 1-0, primeiro curso de Eita, Nandael Bless. Controle 1935, torre 186, transponder 5046 para o TAN 3197. 3197, correto, reporte pronto. Na escuta? Afirmativo. Já está autorizado 380. O senhor aceita ou prefere coordenação 36? Pode ser o 38. Pronto a cópia? Pronto. Autorizado Brasília no 38, Aerovia Pesolu no 7. Decola 1-0, curva direita, saída gole o fito. Controle 1935, torre 186, transponder 5056. 380 via Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita, gole ou fito. 1935 é o controle, 186 é a torre, 5056, transponder 3561. 3561, correto, reporte pronto. Vai reportar. O 3197 está na escuta? Costa 3603 para pushback, acionamento posição 2. Tá, 3603, autorizado, chame táxi. A gente vai chamar para táxi, 3603. Salvador, gol no meio, ou no 3, boa noite. Boa noite, gol no meio, no 3, copia o 360. Copiou. Gol no meio, no 3, autorizado Brasília, 360 nível, é o Pesolo 17. Decola da 10 com curva direita na saída gole, transição ofito. Transponder 5054, controle 199.35. Um no meio, um no 3, autorizado nível 360 para Brasília, Pesolo 17, decolando 10 com curva direita, na gole, transição ofito 5054 no transponder, controle 1935, a informação é a Bravo, posição 1, um no meio, um no 3. Cliente, correto, sempre pronto para o push e acionamento, gol no meio, no 3. Tá, importa, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3455, informação alfa, cruza 170, fala uma centena na bomba. 3455, acione identificação, autorizado via chegada BOMF, desça para nível 040. 040, TAM 3455. Boa noite, TAM 3197, só confirme por gentileza o transponder pago. 5046. Afirmativo. TAM 3197, para o push. Afirma. Só confirme o gate. 5. Gente, aguarde, estou com um problema aqui no sistema. TAM 3603, confirme o gate. Aguardando. 3197 no 05, tá livre pushback, chame táxi. Livre pushback também, 3197. Valor TAM 3561, para o pushback no 8. Quem chamou? 3561 para o push na posição 8. Autorizado, chame táxi, TAM 3561. Chamará. velocidade vai, tá, pro 3258? 3258, mantém o perfil da chegada, vou na proa de Mare. De Mare, mantendo o perfil, 3258. Solo Salvador, TAM 3603, está pronto para o táxi com 3 horas e 45, galeão alternado e Uno 69 a bordo. 3603, táxi via Índia e Alfa, quando na Charlie torno no 8.6, o ajuste é o 0.14. Bom voo. Estimativo 1014, muito obrigado. Índia Charlie, Alfa, chama 186, TAM 3603. Solo está 3561 para o táxi. Temos uma centena, 100 pessoas a bordo. 14 e 15 altera na confiança. 3603, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero. O vento 130 graus com 07 nós. Ajuste ao no 0 no 4. A linha decola, pistão no zero, está 3603 ciente, 1014. Para o táxi, o TAM 3197, PB 142, autonomia 3 horas e 20, alterna campista. 5 dessa via, chegada Banff para 2000 pés, altímetro no 0 no 4, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, sem glide, reposto estabilizado. Para 2000 pés, 1 no 0 no 4, informa que efetua o RNAV para a pistão no 0. Após a posição pelo, autorizado voar na proa do Serra Vita 366, descer para 2500 pés, altímetro no 0 no 4, reposto na final da aeronave, TAM 3455. Sente para 2500 e autorizado a aeronave, reporta no Serra Vita 366, TAM 3455. Alô, Salvador, 1940 da Gol, pushback, acionamento, 23. Autorizado, chame táxi, Gol 1940. Deve chamar táxi. TAM 3561, pressão no Charlie, pronto. Boa noite, TAM 3561, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinha mantém, no 03561. TAM 3603, decolar 227, chama agora o controle em 119.35, tem um bom voo, boa noite. Eu que agradeço, obrigado. Júnior, Salvador Azul 4070, boa noite. Azul 4070, acione a identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 060. Desça para 060, chegada Mari, Azul 4070. Boa noite, controle, é TAM 3603. 3603, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída da EL, transição de NER. Ok, saída da EL de NER 340. P561, autorizado a decolagem da pista no 0, vento 130 graus com 07 nós, ajuste no 0 no 4. Iniciando 3561. Boa noite, TAM 3197, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Terra Galeão. Confirmando 1138, POB? Negativo. Gol no 940, táxi via Índia, Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 0114, bom voo. Ok, Índia, Alfa, na Charlie, 186, ok, 14, obrigado, boa noite. No decolar 229, chama agora o controle em 119, decimal 35, tamo voo, boa noite. Canal 35, boa noite. Serra 3455, complete final do procedimento R9, chame torre 198, decimal 6, tá 3455. 3386, obrigado e bom trabalho. Controle de TAM 3561. 3561, contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída Gole, TAM 3561. 380 na Gole, 3561. Torre Salvador, boa noite, TAM 3455, final R9, pista 10. Boa noite, TAM 3455, continua a aproximação, reporte Serra Victor 372, baixado e travado. Vai reportar Serra Victor 372, TAM 3455. 3603, mantém o perfil da saída. Ok. 3858, após etapa, está autorizado a descer para 2500 pés, altímetro no 014. Reporte na final do procedimento R9, na 3858. 2858, após o TAP 2500, reportar a R9. Salário 3, cheque trem autorizado, pouso pista no 0, vento 130 graus 07 nós, ajuste no 0 no 4, informa os primeiros 90 metros, pistão no 0 estão fechados. Ciente, livre pouso, pistão no 0, tá 3455, os primeiros 90 metros, baixado e travado agora. Na 3197, decolado aos 32, chama agora o controle em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. Controle 3197, boa noite, cruzador 1500 pés. 3197, contato o radar na decolagem, suba para nível 360, saída da EL. Da EL, situação 360, 3197. 90 metros, 90 metros. Sim, chega. O 4070 indicada. Mantendo 250 nós. Para 220 nós. 220 reduzindo, 4070. Controle Salvador, boa noite. Web 6727, está cruzando 220 para uma centena. Informação, é, bravo. Objeto 6727, acendo identificação, autorizado via chegada BONF, desça para nível 070. BONF 070, Web 6727. Cruzando 70 para 60, azul 4060. Azul 4060, desça para nível 040. Desça para 040, 4060 da azul. Confirmado, 4070 da azul. Autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, 940, da Gol. 8-1-2-6-4. Quatro, cinco, cinco, solo aos 3-4, libera direita, chama o solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Direita, 1-2-1-9, boa, obrigado. Uno 940, vento 1-2-0 graus com 07 nós, azul chama 0-1-4, decolagem autorizada, pista no 0. Livre decolagem, 1-0, 1-9, 4-0, da Gol. G08 Alfa e Juliet 08 da 34. 58, completo final do procedimento R9, estou rindo na noite, decimal 6. 2-6. Oi, Salvador, Delta 3858, final 90, baixar travado. O TAN 3858, continue a aproximação, aguardando autorização. Informa o ajuste 1-0-4 e os primeiros 90 metros, pistão 90, estão fechados. Primeiro 90 fechados, aguardando o IB pouso 1014. O 3858. Para cima, 3858, pouso autorizado, pista 1-0. O vento 1-2-0 graus com 07 nós. 120 com 7, livre pouso, pistão 0, 3858. 1940, decolado aos 36, chama agora o controle em 119, decimal 35. Tem um voo, boa noite. 1935, boa noite. Controle Salvador, 1940 da Gol, boa noite. Saída da Eldin. 1940, contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída da EL. 38 da EL. Reduza para velocidade de aproximação, reposte na final da RNAV. Beleza, reduzindo agora para a velocidade de aproximação, azul 4070. Controle Salvador, muito boa noite. É o Xaner 6310, cinti da Bravo. Xaner 3310, acione identificação, autorizado chegada Mari. Isso para nível 080, reduza para 220 nós. 220 nós, reduzindo, descendo na chegada Mari. Descendo para 080, 6310. Tomador, Guardião, boa noite. Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Decolou do TRF.